É do tesão que eu tô falando, caralho. Dessa vontade de te foder, de comer, de acabar com a puta em você. Tô falando da sua roupa rasgada, da calcinha enfiada, enquanto você rebola, rebola e rebola. O papo é sobre essa sua boca gostosa, molhada e que sabe foder com a língua, com a mente, com a alma. Minha vadia. Tô falando dessa bunda maravilhosa, porra. Dá vontade de descer um tapa que te faça gritar ou tentar, considerando que minha mão segura sua boca, seu gemido, segura o seu grito, é na palma da mão. Fala da sua marquinha de biquíni, da sua cintura e da loucura que é te transformar numa puta obediente, que esfrega o pau na cara, que atalha voltar pra casa marcada de mão. Falo da gente, casal que mete, trepa e se beija, que briga, não liga, liga. Casal que fode, fode por telefone, por e-mail, com um aperto na coxa, fode por olhar. Falou da porra que você não deixa de engolir uma gota só. O papo é sobre o tapa bendado na sua cara, enquanto eu te jogo na parede e seguro seu pescoço. O assunto é sua buceta, deliciosa, que eu chupo, que eu preencho, que eu fodo. E que fique claro a quem tá lendo isso daqui, ouvindo isso daqui. Isso é um rastro do que a gente é. Quando o suor é nosso guia, quando o suor é nossa trilha. A verdade é que somos seu mel e o meu, seu fel e o meu, meu amor e o seu. Mas como eu avisei lá no começo, é do tesão que eu tô falando, caralho. Então ajoelha, ajoelha, minha puta linda. Hoje é desses dias em que eu não vou dar descanso para você, desses dias em que gozar é mato. Agora põe tudo na boca. Isso. Assim, minha gostosa.